e os neguinhos remeleto, perna cinza da quebrada. Agora é patrão, agora é patrão. Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje estou aqui com meu companheiro Predador. Cara, pegou essa, hein? Agora vai ficar Predador. Isso aí, nosso querido Predador aqui está aqui conosco hoje. E já aproveitando o ensejo, gostaria de parabenizar nosso amigo Predador, porque ontem na sua formatura ele foi aluno prodígio FAI. Parabéns. Parabéns pelo prêmio, Predador. Que Deus te ilumine, porra, aí, cara. Que você possa te iluminar aí. Parabéns pelo seu esforço. Você ganhou o prêmio aluno FAI ontem. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Valeu. Cara, foi, porra. Vou falar um negócio, hein. Até, sei lá, uma meia hora depois eu falei, caraca, o Sérgio Malandro vai aparecer aqui, eu vou falar que é pegadinha. Tá certo, mas estamos aqui hoje, pessoal, recebendo dois convidados do podcast Projeto Investidor. Primeiro deles, Ayrton Senna do Brasil, estamos recebendo nosso amigo Ayrton. Convidado de peso. Vai receber nosso querido Ayrton, ele também é nosso trader aí, vai ajudar a gente nesse podcast hoje a tirar algumas dúvidas que nosso amigo Giovanni tem. E estamos aqui também recebendo um velho conhecido nosso, que já participou de um podcast que a galera adorou, que é o nosso querido Lobo de Wall Street brasileiro, Ivo Maranho. Fala, galera, tudo beleza? Oh, valeu pelas considerações aí. Opa, não, se não for. E parabéns, Giovanni, querida... também. Opa, obrigado. É, Giovanni tá arrebentando aí. Mas vamos começar com o nosso podcast. É, eu vou começar conversando com o Ayrton, né? Vou começar perguntando como é que você se inseriu nesse mundo dos investimentos. É, foi também acredito que também o professor Jorge também teve um fundamento nisso daí. Ele também acabou ajudando você no começo dessa jornada, né? Cara, então, na verdade, quando eu tive a matéria do Jorge, eu já investia, já, tanto que, até eu comentei com o Ivo, falei, cara, a matéria em si, algumas coisas, questões de prova, mas, cara, era tão simples, né, pra gente que já debatia muito disso antes, mas eu comecei, acho que foi ali em 2018 ou 2019, a conhecer o mercado de financeiro, conheci pelo YouTube mesmo, um vídeo aleatório que caiu do Primo Rico, aí falei, nossa, né, achei o Lobo de Wall Street, já que era muito fácil ganhar milhões, assim, e acabei achando o vídeo no YouTube, fui olhar, ver o Primo investindo 50 mil reais num dia, eu falei, cara, não é pra mim. Mas daí fui conversar com um padrinho meu que é economista, até dei um abraço pra ele, um cara muito fera, e ele foi me conversando algumas coisas. Meu pai tinha ações da Vale, quando entrou na faculdade, comprou também, então eu peguei e falei, opa, vou dar uma estudada. Então foi ali em torno de 2019, ali no primeiro semestre de 2019, que eu comecei a brincar no mercado, porque... Eu nem falo que eu estudei alguma coisa, porque assistir dois vídeos de YouTube e ler um site disso não é considerado estudo, né? E daí foi, nos trampos e barrancos, eu fui aprendendo aí, perdi muito dinheiro nos erros, mas estamos aí até hoje. E trazendo mais gente para esse mundo aí, pra galera ser da poupança, né? Com certeza. O podcast deles vai ficar aqui na descrição, pessoal. Vale a pena conferir também. Giovanni, quer fazer alguma pergunta pro Ivo ou pro nosso querido aí, Ayrton? Cara, por enquanto até não é nenhuma pergunta, mas foi bem ali o que o Ayrton disse sobre a questão do estudo ali, né? Desde aquele primeiro podcast que a gente gravou, reacendeu essa vontade que eu tava tendo de... né, pô, queria investir, assim, e tal, mas eu não queria entrar no escuro também. Então eu fiz ali um curso, assim, era bem básico, ele era realmente mais ou menos explicando como que funciona, então, assim, o que significa cada coisa. E a conclusão que a gente chega no final é que, cara, investimento é um negócio que é difícil de aprender sem fazer, sem estar na vivência. Com certeza, concordo plenamente. Não, não adianta, né, cara? Só ler livro não vai te resolver. Você tem que skin the game, né? Colocar a cara no jogo ali e pra cima. E você vai aprender muito, assim, porque é muito fácil você falar assim, ah, se o papel é cair, não venda, compre, não sei o quê, se você confia na empresa. Pô, na teoria isso é muito fácil. O Ivan aí é prova também. É muito fácil você Verdade, falar verdade. isso. Mas quando você chega lá e você vê, você calcular, sei lá, tem R$ 1.000 numa ação ali, e você vê ela começar a cair, cair, cair, ah, cara, é difícil você ter a mentalidade de falar, não, vou manter aqui o posicionamento, vou comprar mais, que é difícil, cara. Você olha assim e fala, pô, trabalhei para aquele dinheiro ali. Não, É não uma caiu do paz de céu, né? espírito gigante para O ano isso, né? passado foi assim, né? A gente começou o ano 2020, a bolsa 110, 120 mil pontos, máximas históricas. Aí veio aquele crash do coronavírus, tudo coisas caindo 50, 60, 80%. Você olhava ali, você tinha que ter aquele sangue frio, assim. Eu É. digo para vocês que foi um ano de muito aprendizado esse ano passado, no quesito de investimentos, economia, tudo mais. Foi um teste de. Teste prático do seu patrimônio derretendo. Eu acredito que vamos pegar um retrospecto pelo menos da nossa geração. Eu acho que deve ter sido o que mais impactou aí, né? Essa queda foi com certeza mais violenta e mais rápida. Mas ela se recuperou rápido também. Mas a Né, com volatilidade foi certeza. muito louca. Tinha dias assim que a gente começava o pregão, começava a cair do 3, 5, quando via 10, circuit breaker. Caía mais um pouquinho, mais 5% do circuit break de novo. Tinha disso. Uma semana foi assim, quase todo dia. Em É, março lá. eu tenho que agradecer esses dias aí, porque foi um dia que eu fiz umas compras muito interessantes. Mas foi um negócio que assustou muita gente, né? Muita gente se assustou ali quando viu o circuit breaker ali acontecer e notícia, uma semana assim. Acho que foram uns 3 dias, né, Ivão, que deu, tipo, diretão. Não lembro Foi quanto assim que que deu, aconteceu. cara. A gente tava no carnaval aqui, e como no carnaval é feriado nacional, a bolsa fechou por um dia, mas lá fora sangrou tudo. Aí já abriu com aquele gap violento. Já Aí foi só abriu indo, com só para ladeira pegar o abaixo. retroativo, né? É. É o Eu faço agora negócio. uma opa, pode falar, já vai. Não, é que isso aí é um negócio que assim é difícil da gente falar assim, porque pô, é um negócio que, querendo ou não, o cara que tá vivenciando aquilo, ele tem que acompanhar, né? Mas às vezes eu fico imaginando que o cara, às vezes, o cara nem queira olhar pra tabela ali pra não dar aquela, não dar dúvida ali, né? Não hesitar. Naquele Eu gostaria momento de você falar. olhava para a carteira, se eu não sabia se ria ou chorava de desespero. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Ivo, que o pessoal até perguntou aqui no podcast passado. Ivo, né? O que que eu preciso saber antes de começar a investir? É uma pergunta que me fez o Você pessoal quer que dizer escuta o mais podcast vendo especificamente em bastante. renda variável ou simplesmente investir? Eu acho que vamos Simplesmente colocar como investir mesmo, Ivão. Mais fácil. investir. Porque o pessoal que escutou o podcast foi o pessoal que tá querendo começar mesmo, né, nos investimentos. E eles me perguntaram isso, né? Que foi um tema que eles perguntaram, pô, o que que eu preciso saber antes de começar a investir? Eu preciso estudar, preciso fazer algum curso, preciso entender alguma coisa de economia, de mercado, o que que eu preciso fazer para antes de começar a investir? Que conhecimento eu preciso ter? Antes de você investir em qualquer coisa, você precisa saber do seu investimento. Por exemplo, se você vai pegar títulos públicos, tem que saber que você vai emprestar dinheiro para o governo. Tem certos riscos dele inflacionar a moeda, perder teu poder de compra, tem questões de lastros. Quando você vai para renda variável, aí é um pouquinho diferente. Você vai comprar empresas. É sempre bom você saber o que a sua empresa faz. Por exemplo, se você compra Banco do Brasil. Você sabe que ele é um banco, que ele cobra tarifas, ele empresta dinheiro. É bom você conhecer por trás do o que a empresa faz. Você pega uma Petro, por exemplo, ela extrai petróleo, vende gasolina, derivados e tal. É bom sempre você saber o que No que você está investindo, onde você está colocando seu dinheiro. E E uma existe outra alguns. questão, era bom você ter algumas metas, assim, curtas, mais longas. Ah, quero esse dinheiro aqui para minha aposentadoria no futuro. Isso aqui é para eu comprar um carro daqui 5 anos. Isso aqui é para uma viagem para fora do Brasil, por exemplo. É bom também se aliar isso com umas metas para você sempre ir progredindo, nunca parar. De investir e tal. Bacana. E Diga. tem algum site, alguma fonte, talvez que você e o Ayrton conheçam, aí se o Ayrton também pode complementar também se quiser a informação, algum site, algum, assim, vocês têm algum site, alguma página, jornal, programa de televisão que vocês assistam para você acompanhar as notícias do mercado? Eu tenho. Eu assino uma plataforma chamada Traders Club, onde ela me fornece Traders ali Club. isso, várias notícias do mercado, seja Brasil, Estados Unidos, Europa. Fala sobre tudo, sobre petróleo, sobre minério de ferro, ouro, Bitcoin. Tem várias e várias informações ali. Tem as cotações do dia também. É, essa é a minha principal fonte de informações, de artigos, consigo ver notícias, cursos também, tem várias e várias coisas. Complementando E ali você, o que o Ivan falou, cara, eu acho que é importante sempre você começar ali dando uma estudadinha um pouco do que é um mercado financeiro. É importante. Isso tem artigo na internet aí, leitura muito fácil. Mas acho que antes você colocar seu dinheiro em alguma coisa, sei lá, nem CDB, qualquer tipo de aplicação, eu acho que você tem que entender o seu pensamento financeiro, né? Sei lá, dar uma estudada ali, ativo e passivo, equilibrar suas contas para daí você começar a investir, porque não adianta você querer colocar, destinar uma parte da sua renda lá para você investir, sendo que você está no rotativo, né? Então, eu acho que você tem que se preparar um pouco antes para você estar equilibrado, para você ir aos poucos começando e depois ir aumentando seus aportes ali. E trabalhar com metas, né? Do que você quer para esse dinheiro. Como o Ivan falou, uma aposentadoria, faculdade, carro, sei lá, uma viagem, né? Você não precisa deixar o dinheiro ali eternamente. E sempre tentar acompanhar as empresas ali que você quer investir e tentar, pelo menos no começo, ir num setor que você já tem um know-how. Né? Se você trabalha com medicamentos, você tem uma noção melhor de como funciona uma indústria farmacêutica, melhor do que a setor petrolífero, né? Então, você vai ter conhecer empresas melhor, mais a fundo e tudo mais. Então, vai no seu campo de segurança no começo e depois você vai estudando, vai aprendendo. E vai diversificando seus investimentos. A plataforma que eu utilizo para acompanhar o mercado, eu uso a investing.com, tanto o aplicativo quanto o site, né? E algumas coisas que tem na Clear, alguma coisa esporádica, assim, mas o que eu uso diariamente mais é a Investing, que vai dar tanto de criptomoeda, economia, política. Né? Ela é uma plataforma gratuita e bem, bem completa. E também tem a parte de exterior também, né? Então, é uma plataforma que eu indico ali para galera que quer começar sem colocar nenhum centavo ali em uma plataforma sendo pagar, né? É uma plataforma bem, bem bacana. O TC pô, é muito massa, né? Tanto que é tão grande que já conseguiu abrir o IPO aí, uma empresa bem nova. Então, é uma empresa que também tem seus pilares bem, bem sólidos e tem um nome muito, muito bom. Então, se tiver, dependendo do seu capital, das suas possibilidades, compensa também assinar o TC ali. isso, só um complemento, que eu fazer uma alusão com o nosso ano passado. Quanto mais conhecimento você tiver no seu investimento, quanto mais você saber da empresa, dos projetos dela, de como que ela trabalha, das suas visão, valores, menos você vai ter problema com aquele do ano passado. Ah, caiu 60%, eu falei, beleza. Compra mais porque eu conheço o projeto, eu sei da empresa. Quanto mais conhecimento tiver, menos problemas você vai ter com essas oscilações de mercado. É Bacana. bem Giovanni. bacana essa questão que foi comentada ali da do objetivo que você se coloca na... quando o cara vai iniciar nesse mundo de investimento aí. Querendo ou não, quando você está querendo investir, você tem que bancar isso, né? Então ali, né, vou falar em números aí, porque eu já não vou ter conhecimento assim do qual que seria o valor legal aí para você pôr. Mas isso exige uma disciplina de quem tá fazendo. Então assim, pô, tá, digamos aí, vamos botar um valor arbitrário, uns R$ 200 por mês. Então assim, cara vai botar 200 por mês, pô, nesse mês sobrou uns R$ 50 a mais ali, eu vou comprar uma pizza? Ou será que eu vou botar mais 50 ali? Ah, pô, nesse mês aqui não deu para juntar os 200, vai só 180. Mês que vem eu vou botar os 220. E, cara, eu imagino que sem você ter esse objetivo claro do que você está buscando, é extremamente difícil conseguir manter essa disciplina, né, durante tanto tempo. Não, com certeza. A gente vive num mundo de publicidade o tempo todo, né? Então, né, e são profissionais que estudam muito a psique humana. Então, não são pessoas que estão ali fazendo. A cor não é ao acaso, né? Então, se você não trabalhar ali, sou mindset, vamos dizer assim, uma linguagem meio coach, você não vai conseguir fazer guardar o seu dinheiro para você poder investir, porque, cara, é muito convidativo você comprar uma pizza final de semana ali, sair com os amigos, né? E é muito fácil você gastar 50, R$ 100 numa noite ali no final de semana. Então, às vezes, se você conseguir dar uma segurada ali, você vai economizando e vai pegando esse hábito, né? Eu acho que você não deve dizer, tipo, chega para tudo, você tem que viver também, não adianta guardar todo o dinheiro do mundo e não aproveitar um pouco, né? Lazer também é um Mas investimento, se a gente for parar para com pensar. certeza, né? Mas tem que ser de forma saudável, né? Tudo é um equilíbrio, né? Tudo tem que ser equilibrado. E uma coisa que eu ia comentar agora, cara, que a gente também, se a gente tá falando de investimento, a gente tem que também falar de política, né? Que é uma coisa também que tá acontecendo recorrente no nosso país, independentemente da ideologia política. Mas o Brasil, nesse exato momento, né, ele apresenta um cenário um pouco de incerteza. Como que vocês veem isso para a questão dos investimentos? Por exemplo, hoje, para um cara investir, por exemplo, numa Petrobras, uma empresa brasileira, como é que isso vem para vocês, assim? Como é que vocês veem toda essa situação no mundo dos investimentos? Se resume em uma palavra, gente. Volatilidade. Tudo isso daí gera muitas incertezas, dúvidas e o preço subindo, caindo, subindo, caindo, é uma loucura. E se você souber aproveitar esses momentos para comprar bons ativos, é bom. Mas se você vender no fundo e comprar no topo, sinto muito. Vai ser uma máquina de perder dinheiro. O negócio é que Brasil incerteza é quase que um pleonasmo. São raríssimos momentos aí, não só em mercado financeiro, mas estabilidade política, a gente pode falar, não, pô, tá, a gente consegue ver claramente o que vem no que vem. E uma coisa que eu achei legal. O Ayrton quer falar alguma coisa? Você cumprimenta? Não. Não, não, foi só um barulho sem Ah, não, querer aqui. tranquilo. Que eu vi ali que se mexeu ali, achei que você queria comentar alguma coisa. Mas enfim. Uma das coisas que eu ia comentar também. A gente tem um. Acho que acredito que todo mundo aqui já deve ter lido o livro Pai Rico, Pai Pobre, ou não? Com certeza. Não cheguei a ler, mas tenho uma ideia do que é. E você, Ayrton? Ah, com certeza. Foi um dos primeiros ali que eu tive a honra de comprar para aprender um pouco. Esse livro é normalmente o divisor de águas, né, para as pessoas do mercado financeiro e investimentos. Esse é um livro que todo mundo indica para ler, né? Pai Rico, Pai Pobre. E assim, é um livro que eu também tive o prazer de ler ele, algumas coisas. E o que que vocês acham que esse livro, eu acredito que como você o Ivo e o Ayrton já leram, o que que vocês acham que esse livro tem a agregar no mercado financeiro? Cara, no quesito do mercado financeiro, O pai rico fala uma frase bem, que para mim é marcante. Faça o dinheiro, não trabalhe para dinheiro, faça o dinheiro trabalhar para você. Isso no É, isso começo você pensa é assim, eu nossa, é ia comentar. difícil e tal, mas é um case, um trabalho de longo prazo. Sempre colocando seu dinheirinho no seu investimento, ele está trabalhando para você. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ele é um funcionário exemplar, mas um patrão horrível. Se você tiver com cheque especial, rotativo do cartão, você vai ver que ele é seu inimigo. E outra coisa que é de comprar ativos, coisas que aumentam seu valor, trazem dinheiro para o seu bolso ao invés de passivos. Deixa eu ver alguma coisa aqui, por exemplo, um carro. É claro que tem seus lado bom, que você pode se locomover, segurança, praticidade, mas no geral. Você tem que abastecer sempre, pagar IPVA, trocar pneu, trocar óleo, e vem diversas despesas no É conjunto. só despesas, né? Na verdade, o carro, né? Ele pode te E dar um retorno principalmente ali, hoje, né? né? É, exatamente. Hoje acho que tá uma situação hoje legal ter Há um tempo carro. atrás se considerava o Uber como um investimento, né? Tipo, ah, não, eu tenho um carro, vou fazer um Uber para investir. Hoje o pessoal já não tá Hoje considerando gasolina quase como algo. R$ 6. É, Tá não, complicado. bateu 7, é. Eu acho que já tá batendo 7, mas é interessante isso, porque esse livro, ele vem com um livro. Para mim, ele vem como um livro para você, pai rico, pai pobre, para você ter uma independência financeira, né? Eu acredito que esse livro tenha a dar dicas nesse ímpeto, né? E é bacana esse livro porque quando a gente vê o nome pai rico, pai pobre, a gente acha que é até um livro de para família, né? Não é um livro para as pessoas lerem para mercado, né? Eu acho que é um livro assim de educação e tudo mais, É, o e acaba título não é sendo um muito livro. sugestivo, né? É, É, exatamente. O mas eu título acho não que acaba sendo é um sugestivo. livro para família mesmo. Eu acho que quanto antes a pessoa lê o livro, a família, né? Porra, melhor ainda. E quanto antes a criança já ter o discernimento de algumas coisas, né? E é uma leitura muito fácil, né? Então, se um pai quiser ler para explicar, para criar um jeito de explicar para o filho, é muito tranquilo. Eu aprendi muito com meu pai, ele falava muita coisa do livro, sem nunca ter, mas quando eu li, eu falei, nossa, puta, é isso que meu pai me falava e tudo mais. E eu acho que, cara, é um livro muito introdutório para tudo, assim. Não só para mercado, mas para vida mesmo. Como o Will falou, né? O dinheiro é um ótimo funcionário, mas um péssimo patrão. Assim como também a gente, o Giovanni também pode falar que o Giovanni leu esse livro e eu estou de prova porque eu sempre vi ele lendo na escola A Arte da Guerra, né, Giovanni? Arte Sujizu. da Guerra. A Arte da Guerra também é um livro que você também pode aplicar muitas coisas no financeiro, né? O Arte da Guerra, ele é engraçado porque, assim, você pode falar que, pô, engenheiro tem que ler, ó, médico, sei lá, professor. O Arte da Guerra, ele é o Coringa da literatura, basicamente. Dá pra dizer que encaixa em tudo que você quiser. Eu incorporo Sun Tzu, bolação Betinamite, Osama Bin Dinamitos, puxa que desacredita. Vocês já chegaram a ler Arte da Guerra, Ivo e Ayrton? Chegaram a dar uma olhada? Eu tenho esse livro, comprei uns dias atrás, aquelas promoções de shopping assim e tal, mas eu ainda não li. Cara, E ainda você, Ayrton? não peguei para ler. Eu tenho aqui em casa dos meus pais, mas não nunca peguei para ler aí. Cara, esse é um livro assim. Ele é rapidinho pra ler, assim, sabe? É coisa assim, sei lá, menos de uma semana você já mata. É, E é então, eu muito vejo muita interessante. gente falar do livro, muito bem do livro, então tá ali na minha lista de livros a serem lidos, mas ainda não peguei para ler. E uma coisa que vocês comentaram aqui importante que eu peguei aqui com vocês, vocês falaram que a pessoa tem que investir, mas tem que ver qual é o sonho dessa pessoa. Essa pessoa não vai deixar o dinheiro, a vida dela inteira, esse dinheiro investido, né? Porque muita gente acha que o investidor é aquele cara que vai deixar o dinheiro lá e o dinheiro vai ficar rendendo milhões. Isso é muito interessante porque cada pessoa, né, tem sua meta de vida, né? Eu acho que todo mundo tem pessoas que querem montar alguma coisa, tem pessoas que querem viajar, tem pessoas que querem ter carro. Eu acho que o investimento ele vem para tudo isso, né? Dependendo tanto a curto quanto a longo prazo. E hoje pro Giovanni, qual que seria hoje, se você fosse investir, qual que seria a sua meta lá na frente, Giovanni? Cara, qual que seria a minha meta? Por que você decidiu começar a investir? É melhor, reformulando a minha pergunta, melhor assim, qual que é o seu sonho, no caso? Cara, é até engraçado falar sobre isso aí, porque o negócio nunca foi realmente dizer, tipo, alguma coisa que eu gostaria de adquirir, por exemplo, falar que tô investindo porque eu, sei lá, quero uma aposentadoria, ou porque, talvez queira ter viajar pra algum lugar específico. Uhum. O desejo inicial, ele aconteceu como? Vi um professor comentando sobre isso e eu falei, caraca, que negócio legal, né? E, Jorge, tipo, Luiz Parado. Não. Cara, pior que agora, esperando pra pensar, não lembro que professor que era. Não vou lembrar o nome dele, cara. Pode ser o professor Jorge, agora... né? Não, pior que não foi na FAD, foi bem antes, assim, sabe? Se for pra você, era uma época que eu tava com uns 20 anos, mais ou menos, um negócio assim. E... cara, eu achava... daí eu começava a olhar a coisa no tempo e falava, cara, é sensacional quando o cara falava que era investidor, assim. Então essa ideia começou porque eu queria, não visando o dinheiro em si, mas sim a prática do cara estar investindo. Então, tanto que, assim, se você for perguntar para mim, pô, mas o que você espera do investimento futuramente? O que eu espero do investimento futuramente é ter conhecimento sobre investimento, sabe? Esse tipo de coisa. É até legal pensar nisso. Bom, Deixa eu dar um complemento aqui, Henrique. Vai, pode falar, da fala de vocês, dos objetivos. Talvez tenha alguém pode dizer que vocês estão trabalhando para o dinheiro, essa questão assim, mas se você for olhar todos os seus sonhos, seja qual for, a maioria, vou pegar de maneira geral, a maioria precisa de um dinheiro. Você não vai comprar um carro e pagar o cara em abraço. Não, você vai precisar pagar. Tem toda essa questão. Ninguém aceita. É o meio para você atingir seus objetivos, sonhos. Você precisa sempre ter essa ponte entre o sonho e a realidade ali. Bacana, não sei se ficou claro. Que você falou. Não, ficou bem claro. Opa, obrigado pelo seu complemento. Eu faço essa pergunta no intuito assim de, por exemplo, ele falar, meu sonho é comprar um carro. Aí eu ia perguntar para vocês, por exemplo, qual seria o melhor investimento, se ele quisesse investir em um carro, qual que seria o melhor investimento para ele hoje que tá começando? Eu ia perguntar mais ou menos. Derrubei o âncora. Ele derrubou o âncora, mas aí ele começou a falar que não tinha o plano certo, aí eu fiquei, tá. Mas eu vou pegar o meu exemplo. Eu, por exemplo, tinha vontade de montar... eu vou dar um exemplo. Eu gostaria de montar um estúdio de fotografia. Seria um grande sonho que eu tinha vontade de montar. Qual, pra mim, que hoje eu tenho só dinheiro no tesouro, por exemplo. Só aplico dinheiro no tesouro direto. Aplicava, né? Agora não aplico mais. Ainda na época da faculdade. Hoje eu que tô começando no mercado financeiro. Qual seria o melhor investimento, digamos, a longo prazo, pra um bem desse, no caso, né? Um comércio. Qual seria o melhor investimento pra mim hoje? Também pra, já que eu tô começando, não tenho conhecimento de bitcoins, nem de... tanto assim de mercado financeiro, qual que seria o melhor investimento? Se você quer iniciar essa tua empresa, teu estúdio, você precisa ter esse recurso, né? Não até adianta ter volatilidade no meio do caminho. Você precisa de uma renda fixa, um CDB, um tesouro, já é um CDB, bom início. Uh-huh. Nesse caso, não adianta ter bolsa, porque pode acontecer o seguinte: você tá com teu dinheiro aplicado na bolsa, dá uma zica que nem aconteceu ano passado, você perde 50% do seu patrimônio e surge uma oportunidade de uns equipamentos legais, um lugar legal para você adquirir, você não tem. Você precisa ter o seu dinheiro ali. Você precisa ter uma renda fixa aliada com uma liquidez para quando surgir uma oportunidade você abraçar e pegar. Bacana, olha, já passou uma dica aí, bem deliciosa. Ayrton, o que você acha? Ah, mano, eu concordo ali, né, uma liquidez diária ali, um investimento um pouco mais seguro, né? A volatilidade da bolsa, ela pode te castigar, dependendo de certos momentos. Só deixa eu dar um complemento para quem está se perguntando o que, que é liquidez. Liquidez é, você, é a capacidade de se transformar o seu dinheiro em poder de compra. Isso. Por exemplo, se você está com o dinheiro em bolsa, você precisa vender e vai demorar 2 dias para você poder comprar alguma coisa. No caso, se você tiver um investimento de liquidez de zero, no dia você está com ele em mãos e pode fazer o que quiser. Bacana, bacana. Importante falar essas palavras, que às vezes o cara foi perguntando o que é liquidez, né? O cara foi pensando um líquido, ou sei lá. O cara vai pensar que é alguma coisa, né? E Mas se é importante vocês tiverem definir qualquer esses dúvida com termos, né? palavra, perguntem pra gente, que a gente Com explica e às vezes é certeza. dúvida do telespectador também. E também bicho, eu. vou falar um negócio. Isso, como eu falei, né? Tá, eu iniciei um curso ali bem básico, só pra eu pelo menos ter uma noção do que acontece. E cara, tinha umas coisas assim que eu não fazia ideia do que se tratava. É tipo, é um linguajar próprio do segmento. Tem essa parada aí. Mas muitas vezes é só uma troca de palavras do cotidiano para uns termos de mercado para fingir saber mais. Por exemplo, fala tomar, bater, descoberto, coberto. Você fica, ô louco, o que é isso? Mas você conseguir. Depois que você entra no jogo, no game, você sabe o. Você pega os timings, os linguajares. É bem interessante isso. E perguntando assim também essa questão que eu lembro quando a gente se errou uma vez, quando a gente tava. Lembra, acho que da formatura do ano passado, até é importante comentar que tava de vocês três, tava o Ivo, o Ayrton e o Pedro, a gente se reuniu na pizzaria, né? Tava nós quatro. Aí eu lembro que vocês três começaram a falar de investimento e eu lembro que eu não tava entendendo nada. Eu tava ali, falei, legal, né? Eu lembro que vocês começaram a falar e eu fiquei perdido totalmente, assim. Realmente, os termos, né? Algumas palavras a gente não entende. Quando vocês começam a falar, quando o investidor começa a falar com o outro, você fica naquela caramba, parece, ah, estão jogando o jogo, não sei o que que eles estão falando, não. É, você fica naquela, um pouco perdido, né? Porque você não é acostumado a falar aquelas palavras, a falar sobre vender, comprar. Então acaba sendo um pouco, a gente acaba ficando um pouco perdido, né? Para quem tá começando. E pegando mais esse gancho, né? Perguntando agora pro Ayrton, né? Essa questão de você tá sempre acompanhando, né? Acredito que para você ser um bom investidor, você tem que acompanhar as notícias, né, Ayrton? Você tem que estar acompanhando, antenado na televisão, nas coisas que estão acontecendo no mundo, né? É, eu acredito que é muito relativo, né, cara? Porque, assim, para você ser investidor é um negócio meio complicado, né? Eu até coloco, coloquei na minha, acho que na bio do Instagram, que era o projeto investidor, é uma coisa assim, porque eu não me considero, né? Porque eu olho, sei lá, 5 minutos do meu dia ali só para ficar um pouco antenado, né? Eu não me considero um investidor de verdade, né? Eu sou um apaixonado pelo mercado que tá fazendo sua reserva ali e aprendendo, né? Porque eu considero, quando a pessoa fala, ah, eu sou investidor, você vai lembrar de grandes nomes ali, né? Ah, o Primo Rico, o Pit Money, Favelado Investidor, essas pessoas que vivem disso, né? Eu não me considero. Então, eu acho que a grande massa, né? A maioria das pessoas que investem em bolsa ou em outras coisas, elas também não têm a disponibilidade do dia inteiro para ficar fazendo análise. Então, eu acho que é importante você acompanhar, né, as notícias, mas não adianta você ser aquela pessoa que vai ficar grudada 24 horas lendo a notícia, notícia, notícia, notícia, informação, informação, informação, sendo que você não tem como operar, né? Então, eu acho que vai do seu tempo ali, você pega seu horário de almoço, escuta uma CBN, que é uma rádio de notícia ali, enquanto você está no seu trânsito, e você vai se informando, né? É uma informação muito boa da CBN, né? Gosto também de acompanhar por eles. Mas, claro, acompanhar o mercado é necessário, mas é mais necessário, acho que, você se equilibrar as coisas primeiro do que ficar escutando notícias sem entender nada, porque nas notícias também vem um certo vocabulário, diferenciado, né? Que se você não tiver preparado, você não vai entender nada. Então, tem que ir aos pouquinhos, mas acompanhando. Não sei se deu E essa pra ficar questão. claro Não, deu, como... ficou bem claro. Mas já pegando esse gancho dessa pergunta, eu ia te perguntar uma coisa assim. Por exemplo, uma pessoa que. Vocês que já têm mais contato com o mercado financeiro, vocês conseguem ter, tipo, um flash, assim, do que vai acontecer mais ou menos no dia seguinte? Ou vocês não têm essa visão? Tipo, cada dia é um dia no investimento. Vocês, tipo, acontece uma Não, coisa assim? eu acho que dá para você. Eu pelo menos consigo ter alguns insights ali, algumas noções do que pode acontecer. Claro, é tudo suposição, né? Ninguém consegue prever o futuro do mercado, né? O mercado é muito passional. Mas, por exemplo, com isso que ele ia se liberte e tudo mais, eu falei, cara, o mercado vai despencar no outro dia. Mas é uma notícia que é muito fácil de você ter esses insights, né? Porque são notícias muito grandes, né? Então, eu acho que notícia menor assim é muito complicado, mas eu acho que já é possível com algum tempo de mercado, quando pega uma notícia meio grande, você consegue ter uma noção, sim. Deixa eu só Ah, dar um bacana. comentário com relação a Pode essas falar. questões de notícias. A gente tem um jargão no mercado que a gente diz: o mercado precifica antes. Normalmente, essas notícias gigantes aí, por exemplo, da soltura do Lula, aprovação da reforma do imposto de renda, ou qualquer coisa do tipo, normalmente já está precificado. Aí chega no dia, você acha, nossa, amanhã vai sangrar, mas na verdade isso fica no zero a zero, ou até às vezes sobe. Normalmente o mercado sempre antecipa os movimentos. E outra coisa, um bom medidor de um bom jeito de você acertar o que o mercado vai fazer é você ir na contramão daquele cara que não, do sardinha, que a gente chama. Normalmente, quando o cara fala, não, amanhã vai dar alta, vale, soltou um resultado magnífico, vai ser alta e tal. Às vezes, vai lá, vai faz o caminho oposto que dá certo. Às vezes acontece, é incrível. Tem que levantar a cabeça. Se você forçando a onda de todo mundo, é uma notícia que Normalmente, a manada tá errada. geralmente é cagada, né? Um exemplo bem clássico é quando você vê a notícia na num jornal, nem vou colocar marca, mas jornal, revista, né, fontes midiáticas. Ai, jovem, não sei o que, de 20 anos, milionário com bolsa, bolsa brasileira disparando. Cara, é o momento que você Entenda. sabe que vai dar um boom na bolsa e depois vai dar um crash de novo, vai dar uma queda, porque é batata, a galera tá entrando na alta e vai comprar na alta, qualquer a primeira oscilação do mercado, a pessoa já começa a tirar o dinheiro, começa a vender na baixa. Então, grandes fontes midiáticas falando do boom na bolsa, ele já foi. Quem já entrou antes, já Exatamente. tá voando. Você tem que Só pensar uma como um coisa. tubarão nesses momentos. Olha, se tá todo mundo agora, tem um monte de gente comprando, o que eu vou fazer? Eu vou vender para ele, deixar esses caras que peguem aqui. Aí eles não vão ter retorno, vão vender lá embaixo, onde ele compra lá embaixo. Tem que sempre trabalhar Exatamente. contra a manada. E Uma coisa que eu ia depois que ter. você tem esse feeling, demora, demora. Não é assim, é que amanhã você vai agir igual um tubarão. Essa história aí. Agora eu consegui lembrar onde que começou essa ideia de investir. Foi o primeiro contato que eu tive com um trader, inclusive. Que o Henrique perguntou ali sobre como que afeta as grandes notícias. Foi em qual lição de que ano? Foi 2016? Não. 16 foi impeachment. Puxa É, vida. 16 foi Acho que foi impeachment. 16 foi pra 2014. prefeito, né? Prefeito, 2016 teve pra Era. prefeito. Acho que era 2014? É, 2000. Não. 2014 Caraca, era S e Dilma. tô perdidaço agora. Não... Foi Dilma. Caraca, tô Vale lembrar, é. perdidaço aqui no. Foi uma eleição, Anyway, foi um. no... foi um ano de eleição ali, eu não vou lembrar qual que é. Tá. O que aconteceu? Tava na faculdade, né? E quem faz faculdade sabe que, dependendo de onde você está estudando, é uma maluquice para você conseguir aquelas horas de atividades complementares, né? Sim, Eu lembro foi fazer as que, palestrinhas lá. na época que eu estava fazendo lá, a faculdade dela botou que era 300 horas. Então eu falei, caraca! Então, assim, qualquer palestra que tinha, eu estava me enfiando, né? E uma dessas palestras era justamente de um cara falando sobre investimento. E foi ali que, tipo, acendeu esse negócio em mim, né? Foi nessa palestra. E eu lembro até hoje que ele falou, pô, ele tava lá olhando ali a plataforma lá, referente às ações, não vou me lembrar o nome agora, aí o Ivo ou o Ayrton, quiserem dar essa cola aí pra mim. Ele tava vendo o broker dele, não. Isso, é exatamente o broker. E aí ele falou que deu uma despencada assim, gigantesca o negócio. E aí ele foi, na época, né, falou com outro colega dele que também era, operava na bolsa, e falou, pô, aconteceu alguma coisa, né? Porque foi uma descida muito brusca. E aí, umas horas depois, saiu a notícia que um daqueles candidatos a presidente que tava liderando a intenção de voto, eu tinha morrido num acidente de avião. É Ah, 2014, então. acho que Deleição foi do mais ou menos. foi. É, Foi acho que foi. 2018 isso. Foi É, 2018, 2018, não, né? Será? Não, não não foi foi 2018. 2014? Acho Não, que era foi pra 2014, foi 2014 2014. era o PT com a Dilma e o PSDB com o Aécio. 2018 tava bem mais polarizado. Tinha o Meirelles, a Amoedo, o Né? Haddad, o Bolsonaro, uma galera. Foi essa aí. Deixa eu ver. 2018. Eu vou colar aqui no Google E mesmo. também, se o Giovanni falou que ele estava na faculdade, não tem como ser 2014, né? Não, mas é, eu acho que É, isso é acho que verdade. É, então é a 2018 história é mesmo. anterior, mas foi, ele contou na faculdade, né? Deixa eu ver. Uhum. Agora até fiquei curioso, que eu vou fazer cola no Google. É, teve um caso de um acidente aéreo ali, 2018, mas eu não lembro se ele era. Se ele ia concorrer a alguma coisa. Ah, não, era assim, Era era assim. o cara do Pernambuco lá, né? Isso, ele ia concorrer, só que ele era, cara, É, ele era um 2014, Eduardo Campos. dos Isso menos. Ele mesmo. era um dos menos. Com intenção de voto, eu lembro que antes das pesquisas. Aí quando ele faleceu, começou a dar um boom das pessoas falando que ia votar nele. Eu lembro que foi uma coisa que também chamou atenção, até aqui em casa a gente comentou disso, mas eu lembro desse caso. Provavelmente ó, aconteceu em 2014, mas fui ouvir na faculdade lá nos 2000. E Eu um acho que no pouquinho ali lugar para dele entrou frente, a uns 4 Marina, né? anos Não foi depois. alguma coisa assim? Isso No lugar dele mesmo. entrou a Marina. Entrou a Marina, isso eu lembro. Que aí ela também, ela começou em 2014, ela começou na frente. Ela começou, quando fizeram as primeiras pesquisas, a Marina tava liderando, depois ela foi decaindo. Pois aí ficou mais. Ficou a Dilma e o Aécio, não me engano. Mas não, lembro É, aí que quando voltou o deu esse padrão. boom, aí voltou o padrão. Voltou a tendência, né? A normalidade. É. Mas perguntando, falando sobre essa questão de curso, o Giovanni falou que fez um curso ali de trader, né? Mas essa questão de cursos é uma coisa muito curiosa. Porque esses caras, vocês devem se lembrar, né, da nossa querida loira linda demais, né, a Betina. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Né? Ah, ela era Cara, bonita, até. assim, pô. Não vou dizer que Mano, ela era não, feia. vou. Ela era bonita, Vou, não, mas enfim. vamos ser sincero, eu não sei o que vocês acham dessa. Não, vou falar literalmente da pessoa ali, Betina, né? Porque eu não sei agora. Da empresa, como que é o nome? Empíricos, né? Empíricos, Isso. empíricos, é o curso Empíricos. Cara, eu não sei, eu não Cara, sei. eu Pode vou dizer, falar que começar eu aí que escutei. eu. Desculpa, pode falar. Não, é que assim, é uma empresa que, cara, eu acho difícil confiar nela, sendo bem sincero. Então, eu vi gente me comentando, a gente, que antigamente, há um tempo atrás, a Empíricos tinha ótimos relatórios, né? Era uma empresa que gerava ótimos relatórios para os investidores. Mas, né, acho que foi mudando a proposta da empresa ali. E acabou tendo esse pequeno, não vou dizer um vexame, mas essa propaganda meio negativa, né? Pessoal se tornando muito Propaganda apelativo, pelo que eu demais, né? vejo. No YouTube, talvez. Cara, Se for olhar. tipo, o que eu vejo sempre é que os caras são extremamente apelativos, sabe? Mas, cara, esse é o mundo financeiro, na verdade. Tem lá o rapaz, eu nem sei o nome dele, né? É o Mas Felipe que ele. Miranda, é o nome dele. Não é nem da Empíricos. É o trader que paga o croissant e o café que dá 50 reais com o Ah, ó. trade. Eu sei, eu Ai, sei. que Acho que é o ótimo! Ports, é o nome dele. Ah, eu não sei, cara. Eu nem dou muita mídia pra esses caras, viu? Assim, pra esses caras. Ai, olha, eu com 25 anos saí do subúrbio e agora ando com esse Porsche. Arrasta pra cima que eu vou te ensinar. E quer vender curso, né? É o que mais tem hoje. É o vendedor de curso. Vendedor de facilidade, né? É, isso, é um pacote de sonho, né, cara? Porque o cara vai falar o quê pra você? Ele falou, cara, olha só. Pô, acabei de pagar aqui a conta do meu mercado, comprei um carro de 1,5 milhão de reais, trabalhando de casa durante por 2 horas. Vem que eu vou te ensinar uma fórmula secreta que eu desenvolvi para ganhar dinheiro, vai triplicar o seu capital em 3 dias. uma maluquice tamanho isso. As pessoas Mas pega a compram, gente, cara. cara. É um bagulho que assim, eu não vou, eu não, óbvio que eu não vou citar nome para não dar problema, né? Mas cara, tem uns anúncios que eu falo, cara, esse maluco é estelionatário? Pois Impossível é. um negócio desses. Cara, mas isso é desde que o mundo é mundo. Tem até uma série no Netflix que ela é explicando dinheiro. Uma parte dela, ela é explicando dinheiro. E ela explica desses vendedores, né? Que antes o cara é de porta em porta, vender a ideia de alguma coisa, a pessoa comprava e geralmente não era o que ela imaginava. Aí veio a televisão, aí tinha aqueles cursos lá fatura não sei quantos milhões por ano. Trabalho 2 horas na semana e Ganha vivo, curto a 30 vida mil, doidado. é. Até agora, a gente tá na rede social, né? No YouTube ali, o Saiba Mais e o Arrasta Pra Cima do Instagram. Não tem, né? E ficou muito fácil e barato, né? Você fazer um ADS aí numa rede social é muito mais em conta do que você pagar um horário de televisão. A gente sabe isso. O cara para vender um curso, nunca ele conseguia vender esses cursos num horário do Domingão no Faustão, né? Porque é muito caro. Mas hoje com o Facebook você consegue ali colocando um mínimo de capital vender muito curso, muito curso. Existe, claro, muitos cursos bons, né? Mas tem muito curso ruim que é para pegar gente É. gananciosa. O ganancioso é o cara que esse cara quer pegar, que acha que vai trabalhar, vai ver um curso de, sei lá, 60 horas, chutando alto, e vai ganhar milhões ali em uma semana. Isso infelizmente não existe, não existe, né? E uma coisa que eu ia comentar, que eu já tive interesse de baixar um desses cursos, e eu não sei, claro, isso qualquer gente pode pesquisar na internet, é pesquisar o curso da pessoa e colocar do ladinho a palavra torrent. Né? Ah, torrent tem tudo. Aí você baixa o curso do cara, que é pago, não sei o quê. Eu já baixei o Mestres do Capitalismo, do Nando Moura, já baixei o curso da Natália Arcuri, que eu achei muito interessante, até a Natália Arcuri, eu achei legal, assim, pra ela escrever de uma forma bem É, irônica, passei até pra minha mãe ver. da Natália Arcuri, ela também, ela não vai só nessa questão de, pô, vou ensinar você a ficar milionário, né? Ela também fala bastante É, de exatamente. educação Mas você. financeira. Mas agora tem. Já baixei curso, tipo, Método Milionário. Aí você Não, baixa, aí já tá o cara lá na praia te ensinando a aula. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu. Como mas também é. eles não vendem só em dinheiro, eles vendem na questão amorosa também. Olha, vou ensinar você a conquistar todas as mulheres que você quiser nesse mundo. Baixe o meu É, curso. trabalho É, o emocional, cara. né? É, você Trabalhar fala, emocional. caralho, eu quero ser Uma esse cara. empresa que acredita É. nisso é a Polishop. Polishop é perita em Sim. trabalhar o emocional das pessoas. E os produtos deles são bons. São caros, são bons. Alguns, não, nem todos, eu acho que são bons. Mas é uma empresa que é especializada no emocional. E a maioria desses vendedores de curso faz isso. E hoje a gente vive no. Ainda mais no nosso querido Brasil, né? A terra que tudo você consegue. De formas ilegais, ali, um torrent, um grupo no Telegram. Então, infelizmente, também é um lado ruim para esses caras, porque um coitado cai nessa falácia, né, de ficar milionário em 7 dias, e ele vai lá e mete um torrent para todo mundo e acabou. Mas, cara, é complicado. Eu já vi muito curso. Né? Lives, dias, tais e tais, eu vou te ensinar. O cara quer te vender um curso. É interessante que você aprenda algumas coisas, mas o cara no final ele só quer te vender um curso. Bom ou não, né? É, sim. É, exatamente. Mas enfim, mas isso que é o chegar ao X da questão. Quando você vai pesquisar coisas do mercado financeiro, primeiro vem esses caras te oferecer, né? A vida dos seus sonhos, né? E eu acho que o Giovanni também deve comentar comigo. Não aspira confiança, né? Pelo menos pra gente, pra mim, não aspira. Cara, nem um pouco de confiança. Você fala, não, é que, não. É que você já tem uma credibilidade. É, difícil eu acho passar uma credibilidade. Mais pensamento crítico. Sim, e até aí, né, obviamente que não é, o produto não é o mesmo, mas quando você vê o cara fazendo o anúncio desse curso dele, que seja ali, cara, você vai ver o cara basicamente segue o passo a passo do esquema de pirâmide. Sim. Não, o cara fala assim, não, eu vou te ensinar como é que você vai ganhar R$1 milhão em um mês. Ah, quanto que você vai ter que investir? Ah, sei lá, R$300. É bom, um esquema de pirâmide, quase, cara. Em um ano eu tô mais rico que o banco, cara. Que é isso? Pô. Fosse assim, só, o dono do Itaú já tinha contratado pistoleiro pra matar esses caras. Não, aí o cara pega e fala assim, não, eu vou te ensinar uma técnica que eu desenvolvi. Que é sempre assim, ele desenvolveu uma técnica secreta que vai te ensinar a como ter um retorno de 50% ao mês na bolsa de valores. Cara, o cara que conseguisse isso, o cara em menos de, sei lá, de 2 anos, o cara é o cara mais rico do mundo, entendeu? Tá chorando na casa dele, meu Deus. Cara, é, velho. Olha o investidor. Ele vai ter vendido tudo isso por 10 parcelas de R$99. Isso que é interessante, né? Não, e o pior de tudo, eu sempre acompanho muito o subreddits, né, enfim, tem um que é especializado nisso, que é o subreddit famoso nos Estados Unidos, que é o Wall Street Bets, né, e aí fizeram uma versão brasileira que é a Faria Lima Bets, eu acho bem interessante. Mano, é muito bom, é muito engraçado, eu acompanho também a Faria Lima Bets. E não sei se você chegou a ver, mas, cara, esses tempos atrás, o cara foi e fez uma continha. E eu falando, tipo, desses cursos que os caras fazem, em 3 anos eles tinham pago a dívida pública do Brasil. Sim, não. Cara, é impressionante, né, cara? É impressionante. É uma coisa que eu e o Ivo tiramos muito sarro quando a gente tava na faculdade. Você fala assim, você tem que ter dois pés atrás com um cara que fala, eu sou trader, e tá lá com seu pai, multitelas, né, multitelas, gráficos e planilhas e coisa arada, muitas informações que você não consegue nem identificar o que é que ele tá fazendo, e rabisco, né, e tomando seu whisky, ostentando, daí ele fala, beleza, ele, vou dar uma volta, tem que mostrar um carrão, eu falo, cara, eu tenho muito pé atrás com uma pessoa que mostra esse lado. Você vai ver o cara que vive de trade, cara, é um cara que tá ali com a coluna torta, geralmente, na frente da tela do computador, a milhão, estudando e se lascando pra ganhar seu dinheirinho, né? Então, cara, o cara que ostenta demais um negócio, como se fosse fácil, desconfie em qualquer coisa, né? Qualquer curso, emprego, qualquer área. O cara que mostra que uma vida muito fácil, muito, não é assim, né? A gente vê isso muito no mercado financeiro, mas, cara, eu tirava muito sarro do Ivan, o trader com uísque na mão, aí você vai ver lá a foto do home broker do cara, é capaz de chegar lá e ser só um simulador. E no simulador você pode fazer o que você quiser, não é teu dinheiro, tá em risco mesmo, é só é offline. Então, uma coisa que eu gosto de analisar é o seguinte, né? Se o cara ganha, por exemplo, 50% ao mês, com essas contas ali que o Giovanni falou, pode pagar a dívida pública do Brasil em X anos. Ah, o cara, ele quer te vender ele por R$99 um curso, porque... Por quê? Pense, eu quero achar uma maneira racional dele. Se o cara ganha tudo isso fazendo aquilo com facilidade, por que vender o curso? O cara vai estar. Esse é o questionamento que todo mundo tem que ter. Por quê? Não, é aquele negócio. Você, eu falo isso para as pessoas que estiverem escutando, para a galera, levar pro seu pessoal. Falar, cara, você descobre a fórmula mágica, vamos dizer assim, para resolver um problema muito foda. Você sair vendendo para todo mundo por um preço de banana? Não, você ia prestar o serviço e ganhar muito dinheiro, mas você não ia dar pros outros, ninguém é caridoso demais esse mundo. Exatamente. Né? Sabe. Eu penso, se eu fosse, poxa, eu tivesse você... lugar dele, mas nunca que eu queria fazer curso, vou ensinar você, peraí. Não, eu cobrar R$99 pra dar um. Eu imagino. Não, eu ia falar, pô, ia guardar pra mim isso aí, cara, pô. Né? Cara, o cara tá lá ganhando, sei lá, R$30 mil por dia. O cara vai se preocupar em fazer slidezinho, gravar videozinho. Ah, capaz. Para, né? Pra ganhar o quê? R$900 de cada aluno? Já aproveitando o ensejo, eu gostaria também de conversar um pouco com o Ayrton. Que o Ayrton, eu fiz a brincadeira no começo ali do podcast, o Ayrton, você é piloto, né, de corrida, né, Ayrton? É, tamo na luta aí, né, cara? Brasilzão não é fácil. Não é fácil. E como é que você vê essa questão, assim, por exemplo, você que, agora mudando um pouquinho de assunto, que a gente tá quase já fechando uma hora, mas como é que você vê essa questão de, assim, você que tá, você tá dirigindo aí e essa questão de você tá correndo, como é que foi pra você nessa pandemia? As competições, os grids, cara, né? Vou te falar assim, ó, quando começou a pandemia ali, faz 2 anos que estamos já na pandemia, eu tinha acabado de fazer, eu e meu pai, né, a gente corre junto hoje, eu não corro mais profissionalmente, né, tô tentando ali patrocínio e tal, pra tentar voltar, mas, né, é um esporte que envolve muitos zeros, né, então é meio complicado. E eu conversando com meu pai, a gente tava ali com o carro, a gente tinha feito algumas atualizações, e eu falei, olha, vai parar tudo, né? Vai parar. Dito e feito, parou as competições. Aí, a nossa carteira de piloto, ela é renovada todo ano, né? E vai ficar ali em torno de uns R$2.000, mais ou menos, pra mim, e R$2.000 pro meu pai. E ele falou, não, vamos fazer, porque vai voltar. Teve uma etapa em Curitiba, eu só tô fazendo agora em Curitiba, não tô viajando. Por questão de tempo, né? E quando tem fora, mas foi um ano bem complicado, né? Agora tudo tá voltando, esse ano já os campeonatos já estão voltando, ano passado a Stock Car voltou, Fórmula 1 voltou, né? Mas categorias pequenas como a minha, né, elas demoram mais para voltar, porque envolve menos dinheiro e pessoas grandes e importantes, né? Mas foi um baque muito grande, né? A equipe que cuidava do nosso carro, eles tiveram que abrir a oficina deles para carro comum. Porque chegou um momento que os pilotos falaram, cara, eu não vou ficar pagando mensalmente uma coisa que eu não vou utilizar, né? E né, você vai apertando o cinto conforme dá. E a primeira coisa que você vai cortar é teu hobby, né? E quanto mais caro o seu hobby, é mais sábio para você cortar, às vezes. Então, foi bem complicado. Eu converso com muitas pessoas do ramo, do meio, e muita gente sofreu muito com a pandemia, né? Então, ainda bem que estamos voltando e retornando aos pouquinhos, tal, e os campeonatos, acho que praticamente todos estão de volta já, um pouco, alguns com etapas reduzidas ali, número de etapas, mas estamos de volta, né? Então, e acho que todos os esportes já retornaram, né? O futebol já retornou muito normal. Não tem público, né? Não tá tendo público, mas tá retornando. Isso no Brasil, né, pessoal? É Europa, Estados Unidos. Europa já tá normal, já estão com torcida, né? Mas uma coisa que eu ia comentar é que a gente recebeu aqui faz algum tempo atrás um piloto, no caso era o Garcia. Não sei se vocês lembram do Garcia, da época de faculdade, chegou a conhecer o Garcia, Ivo? Spider? Sim, sim. Goleiro. Tinha Spider, Ayrton. Os protótipos, Spider? Não, não, o Spider, o nome dele é Garcia. A gente chama de Spider porque ele era goleiro dele, o futebol. Cara, eu não lembro, velho. Ele fazia ele fazia redes, né? Aí ele era piloto de Gran Turismo. Ele era piloto de esportes. E aí a gente chamou ele aqui no podcast, ele participou de um podcast com a gente. Aí ele tava falando, ele tava participando de um torneio também, ele também participa de torneio, ele tem o volante, né, do oficial ali do Gran Turismo, ele também tava comentando, né, que... 29, né, provavelmente. Mas pra ele lá, ele falou que esse ano tava sendo um ano, né, pra essas pessoas, eles não pararam, né, até porque o jogo, né, videogame você consegue, né, todo mundo joga na sua casa. Sim, o esporte, ele cresceu muito, o esporte a motor, principalmente, né, no meio da pandemia. Aham. Até tem um colega meu, um grande piloto no mundo virtual, o Igor Fraga. Cara, menino, foi um dos melhores pilotos que eu já tive a honra de dividir pista. E ele é um grande piloto no virtual também. Ele disputou um campeonato, acho que ele disputa vários campeonatos internacionais de Gran Turismo. Se eu não estou enganado, ele foi campeão do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que daí ele recebeu um prêmio do Lewis Hamilton. Ele é patrocinado hoje pela Gran Turismo, né, para competir. Então, o esporte abriu uma porta gigantesca para ele. E tem a cada ano, né, que vai se passando e atualizando, tanto os computadores quanto os gráficos, a jogabilidade dos jogos, estão se aproximando do mundo real. Né? Eu tenho um programa de simulador. É o automobilista, tenho ali a minha cadeira de simulador para simular a volante e tudo mais. E eu até tirei com meu pai, falei, cara, só falta o vento no rosto ali e a temperatura do quarto ficar quente, né? Falei, o resto, a reação de carro é muito parecida, muito, muito próxima da realidade. Falha no asfalto, aqueles desníveis, sabe? Que a gente tem na rua, que a gente chama de os bumps, né, que a gente chama, a gente sente isso no volante, eu falei, cara, é impressionante, né. Isso que o meu computador é simples, meu simulador em si, meu volante, não é dos mais tops, né, e já dá pra sentir o negócio. Então é um movimento que vem crescendo e não vai regredir, não, o esporte, vai só subir. Só aumentar. Só aumentar. Eu e o Giovanni só ficamos no Need for Speed, né, Giovanni? GTA mais cara, não, mas vou te falar, tranquilão. Não, mas vou te falar, é mais fácil um Gran Turismo, que ele é um arcade simulador ali, né? Pra galera do Xbox, tem o Forza, não é o Horizon? O Motorsport. Também, é um arcade simulator, ele é muito tranquilo e muito gostoso para você começar, né? Porque até você pegar a mãe de regular carro, não sei o que, sobe eixo, sobe, desce asa, mola, não sei o que, é um negócio que você vai aprendendo com o tempo, mas é muito gostoso, cara. Eu sempre gostei, né? Meio, imparcial eu falar que eu gosto de carro de jogo de corrida, né? Mas esses jogos de Gran Turismo, Fórmula 1, você vai pegando um know-how e quando você vê, você vai, dependendo da sua condição, compra esse simulador, você vai pegando a manha já rapidinho. E não que você vai chegar no top 1 do mundo rápido, né? Mas você vai se divertir muito rápido, né? E tem várias ligas e tudo mais, então é um negócio bem, bem legal, bem bacana. E é um investimento barato, né? Sem se comparar com o mundo real. Se você cravar o carro na parede, no Gran Turismo não dá nada, né? Dá nada, exatamente. Não, não é nada. Você aperta o botão ali e resetou, bicho. Não chega um boleto na tua casa. Né? Então tá tranquilo. Tá tranquilo. E uma coisa, mas assim, eu brinco com o Giovanni que a gente joga, eu e ele jogamos sempre Need for Speed, né? Como a gente tem Xbox e ele tem PlayStation, é um jogo que dá pra jogar cross, né? Uma coisa que eu ia perguntar também agora pra finalizar, foi muito bacana o papo hoje, né, de investimento, mas o Giovanni até fez aquela perguntinha capciosa, vou fazer agora pro Ayrton, né? Dá pra viver de trade, Ayrton? Eu lembro. Olha, dá. Né? Se pegar estatisticamente no Brasil, 1 ou 2% dos traders vivem dele. Então, é uma probabilidade. Ínfima? É. Quase impossível. Quase impossível. Mas é possível você viver de trade. Assim como é possível você ser um atleta muito bem remunerado. É difícil? É, mas não é impossível. Se eu indico, não. Não indico, mas existem casos de pessoas que vivem de trade. É, Giovanni, quer falar mais alguma coisa? Complementar mais alguma coisa? Pode falar. Eu imagino que assim, o cara que consegue viver de trade, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o cientista lá do De Volta pro Futuro, eu imagino que o cara pra o conseguir tá vivendo... pro cara tá vivendo de trade, eu acho que o cara deve estar naquele nível lá de maluquice, sabe? eu acho que é um negócio, cara. Olha, experiência própria, eu fui, não escutei as pessoas que tinham mais experiência me falando, isso é a coisa do jovem, né, de querer confrontar todo mundo e falar que consegue, e eu, né, tive algumas perdas aí bem impactantes, né, na minha carteira. E, cara, eu hoje não conheço nenhuma pessoa que viva do trade, né? Eu conheço pessoas que fazem trade, mas não vivem só disso. E eu acho que é muito difícil, cara. A pessoa é um negócio muito complicado. Você fica é muito volátil, né? Então, essa parada do trade aí, essa questão, um ponto importante, viver de trade. Tem quem gosta, tem quem consiga. É a mesma questão do esporte. A gente normalmente só olha lá os caras que jogam Premier League, Champions League e ganham milhões. Só que aquilo é alto nível. Esse Sim. alto nível no trade consegue sobreviver tranquilamente, mas a maioria não é. A gente olha, é uma coisa que é meio engraçado não pegar a paixão nacional aqui, né? A gente olha ali salários astronômicos, né? Gabigol ganha muito bem, Neymar, né? Cristiano Ronaldo, mas quantos jogadores no mundo, né, existem? Léo Gamalho. Quantos desses jogadores ganham esses salários astronômicos? A gente, não lembro, um conhecido meu tinha um contato com jogadores de clubes menores ali, e tirava ali seus 3, 5 mil reais por mês. É um salário pequeno? Não, não é, porque a gente fala, cara, o cara ganha 5 mil reais pra jogar bola. Eu falei, cara, mas é um esporte que exige muito fisicamente, cara. Quantos jogadores chegam aí, sei lá, acho que Paulo Baier foi um cara que chegou a jogar com mais idade, assim, mais avançadona. Mas é raro. Chega ali, acho que na Veja um faixa de Pelé como que tá 40, o cara hoje. para. Né? E daí você vai ver, o cara não. É difícil, assim, né? Se o cara não fez um investimento fora. Geralmente tá passando dificuldade, né? E a maioria, grandes atletas passam muitas dificuldades, né? Muitos atletas por causa disso, né? Não se tem, não nacionalmente, mas mundialmente falando, um controle financeiro, né? Não tem uma saúde financeira, que é uma coisa que a gente tem que debater. E acho que, no ponto de vista de meu, do Ivo, do Pedro, que hoje não deu para estar aqui com a gente, que tinha que ser ensinado desde de escolinha, né? A criança lidar com o seu dinheiro. Porque, cara, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser astronauta, você pode ser o que você quiser. Você vai precisar de dinheiro. E você vai precisar lidar com dinheiro. E uma hora na sua vida você vai ter um cartão de crédito. Você vai ter a possibilidade de pegar um cheque. E se você não souber trabalhar, não saber utilizar, você vai ser mais uma estatística aí de endividados, de que estão deixando os bancos cada vez mais ricos, que estão ali pagando juros abusivos, ficam na lama ali do rotativo. Então, eu acho que tinha que ser ensinado. Aí a gente fala que muita coisa, isso tem que ser ensinado em casa, mas como é que você vai pedir para um pai endividado que não sabe trabalhar com dinheiro ensinar uma criança como trabalhar com dinheiro, né? Ou faça o que eu te falo, mas faça o que eu faço, não funciona, né? A gente pega por prática, né? Por observação. Então, eu falo que eu aprendi muito mais com meu pai de dinheiro, porque é uma pessoa que sabe trabalhar muito bem, do que só vendo pessoas falando, né? Mas eu acho que tinha que ser ensinado. E principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade enorme com dinheiro. Então eu acho que tinha que ser ensinado ali, pelo menos o básico, para uma criança, né, crescer saudavelmente, financeiramente falando. Ela tem uma noção básica de finanças, né? Aprender Sim. o poder dos juros compostos, que eu não lembro quem que disse isso daí. Acho que é a oitava maravilha do mundo. Não lembro se foi o Einstein. Tem algum famoso aí, depois o editor pesquisa aí e coloca no... no Pode deixar. O áudio aí. Mas o juro composto é a oitava maravilha do mundo. E é bom você saber dessas questões, fazer um orçamento, organizar seus gastos, toda essa organização financeira. Para a gente, como sociedade, a gente é um caminho muito longo e complexo, mas se a gente conseguir evoluir nesse sentido, a gente vai ter um país, com certeza, muito melhor. É, muito mais próspero. Isso vai... Sim. E dinheiro é bem importante, muita coisa vai mudar, né? Quando você tem dinheiro, muita coisa muda, né? Então, eu acho que é necessário... Sendo sincero, não sendo... Eu sou uma pessoa bem otimista, mas nesse momento você é meio pessimista, acho difícil isso acontecer, né? Infelizmente, não vou generalizar, mas uma parte considerável dos nossos governantes não querem, né, que as pessoas evoluam, cresçam mentalmente, né, para conquistar seus objetivos, né? Querem que as pessoas vivam na junto da multidão ali, né, junto com o Sardinha e tudo mais, com o Cardume, e só obedeça a manada. Então, isso lembra, Ayrton, lembra um dia que a gente tava conversando a respeito da Corrida dos Ratos? Corrida dos Ratos. É bem Sim. isso, tá tentando lembrar e fugiu, não, mas é isso. Então, é o que a gente comentou uns tempos, não sei se foi tempo, meses, anos atrás, era sobre isso. Sempre tem que ter o cara que o ratinho ali no meio do negócio para ter o cara fora enxergando ele. Se não tiver o que sabe e o que não sabe, não vai dar. Não vai, se não tem divergência, seria uma sociedade totalmente homogênea. Mas nesse caso, a gente vive numa heterogênea porque tem gente que sabe, conhece do dinheiro, sabe as regras, entre aspas, dele, e tem o que não sabe que paga daí. Que paga a conta dele. Uhum. Exatamente, né? É bem isso. E a nossa função aqui, como eu considero vocês como influenciadores ali, a galera do podcast, essa galera levar essas informações às vezes para a pessoa, porque eu não sou um especialista. Se você quiser um especialista, ótimo, procure um especialista. Se tiver condição, vai lá, procura um credenciado da XP para você investir seu dinheiro de forma melhor. Mas se você não tem, cara, passa na Livraria Curitiba, se você gosta de livro físico, vai na Amazon, né? Você pode comprar o virtual, tanto o virtual e o físico, ou baixa de forma ilícita. Ou faz igual o Ivo, né? Como é que é o nome do negócio, Ivo? É, o Ivo comprou o... Kindle, comprou o Kindle. Não, deixa eu dizer uma coisa bem mais fácil, gente. Tem um caminho muito mais fácil que tudo isso daí que vocês estão falando. É só ir no YouTube, gente, pesquisar. Tem quantos canais ali com conhecimento. Sim, não, Ivo, mas é que tem muito do... Né? Eu acho que a maioria das pessoas fala assim, YouTube, qualquer um fala qualquer coisa. Né? E é verdade, você pode lançar o que você quiser quase no meio virtual. Mas vai lá, pega uma fonte, entre aspas, mais segura, pega um livro, vai ler. A leitura, ela não vai te ajudar só no conhecimento do assunto, né? Ela vai te deixar verbalmente mais enriquecido, né? Eu consumo muito, muito produto audiovisual, e meu pai fala, cara, beleza, legal. Lê o livro em vez de escutar o audiobook agora. Porque vai te acrescentar mais do que você imagina. Então é uma coisa que eu incentivo, cara, leia livro, se você puder. Se você não puder, pega um PDF, cara. PDF é de graça. Não tem desculpa mais. A gente tem tempo para ficar ali, perder uma hora no TikTok de forma fácil, no Instagram, Facebook, YouTube, mas pega ali uma horinha por dia, meia hora que seja, para pegar um livro ali e começar a ler. pelo celular, tablet, computador, N maneiras, Kindle, se tiver, mas eu acho que a leitura ela pode ser uma coisa que vai salvar a sua vida, né? Criar esse hábito saudável, né? É um hábito saudável, né? E, como diria nosso grande ET Bilu, busque conhecimento, né? Pra galera olha da... aí, que tem a... Boa. A memória boa vai lembrar do grandíssimo ET Bilu. eu lembro do ET Bilu. Giovanni, quer falar mais alguma coisa? Que o... Quase chorei aqui. Pô, a situação do ET Bilu foi sensacional, né? Sensacional. Essa ninguém esperava, né? Não, eu quero que alguém, até hoje eu faça assim, me diga alguma outra emissora no mundo que entrevistou um alienígena. Ah, cara, Brasilzão não é para fracos, velho. A porra, gente é liderança. É foda, vamos na curva. Então tá. Quer falar alguma coisa, Giovanni? Não, acho que dá pra gente falar aí que tá vendo mais um sucesso aí, né? De lançamento de podcast. Curti pra caramba. Opa, gravar esse. Com certeza, com certeza. Falando dos podcasts, pessoal, agora temos uma novidade. A pedido de muitos fãs e a pedido também do Giovanni, do Predador. A gente tá com o Instagram agora, né? A gente decidiu montar um Instagram. E lá no Instagram a gente tá postando alguns memes, algumas curiosidades dos convidados até que a gente entrevistou. Hoje mesmo eu fiz um post lá, mostrando uns erros de gravação que eu, o da Nerd, e o rapaz da Nerds Hamburguerias, o Thiago, a gente teve. Até mostrando, e aí eu deixei o link do podcast da Nerds Hamburgueria ali na descrição. Então o Instagram vai servir mais assim pra gente postar algumas brincadeiras, até um modo de vocês interagirem com a gente. Então a gente sempre vai estar postando algumas coisas lá. E claro, quando sair episódio novo, vai estar sempre ali nos stories pra vocês verem, tá? Falando um pouco sobre o RPG de mesa, The Lost World, já foi postado o segundo episódio, tá muito bacana, vou deixar o link aqui na descrição. Não esqueça de escutar, mundo pós-apocalíptico, né? Tá sensacional, né, Giovanni? E nesse, aí teve surpresinha, né? Tem surpresinha, tem surpresinha. Não, não dá spoiler, não dá sem spoiler. Sem spoiler, mas spoiler. Olha... Sem spoiler. Foi, tá sensacional. Foi um negócio tá que ninguém esperava. Verdade, o nosso RPG de mesa tá demais. Segunda campanha, Mestre Diogo, tá sensacional. E falando do próximo convidado, pessoal, a gente vai receber uma ex-cantora, que é influencer, e tem uma agência de influencer, a Connect Us. Ela gerencia influencers pelo Brasil e mundo afora, porque ela contrata muitas meninas de Portugal. Então, se você é influencer e tudo mais, ela vai tirar algumas dicas, explicar como é que funciona a agência dela. Ela que recruta muitas influencers, e tem influencers aí que ela contrata e que só vivem disso, sabe? Ela presta toda a consultoria, como ela consegue fazer esses influencers crescerem dentro das plataformas. Muito interessante o tema do nosso próximo podcast, ela vai estar aqui com a gente, vale a pena conferir. E claro, pessoal, não esqueça de escutar o nosso podcast, deixar o feedback, é sempre importante. Gostaria, mais uma vez, solenemente, de agradecer ao Ivo Maranho. Mas, gente, valeu pelo convite, agradecer novamente a honra de estar no podcast de Mito. E também gostaria de agradecer o Ayrton, que está aqui com a gente também. Oh, eu que agradeço, Henrique, você e o Giovanni pelo convite, por abrir as portas aí para a gente conversar, essa resenha monstra, muito, muito divertida e muito descontraída. E só queria agradecer, e quando tiverem... interesse também, estou à disposição para gravar mais vezes. Queremos chamar vocês para o nosso podcast. Com certeza. Que vai ser bem bacana. Não, a gente pode marcar, com certeza. Vai ser uma honra para a gente gravar no Projeto Investidor. Show de bola. E também lembrando que hoje o Pedro não pôde estar presente, né? Também faz parte do Projeto Investidor, mas com certeza a gente vai querer gravar um próximo e vai fazer com que ele venha aqui também gravar com a gente. Ele é um cara muito bacana e o Pedro gosta também de ser o cara que fazia a palestra, né? O cara era o orador, né, da turma, né? Então ele fez falta hoje nesse podcast, né? Mas com certeza no próximo ele vai estar. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou.